Esta gravação vai ficar espetacular. Estou? Sim, agora ouves-me bem? Sim, estou a ouvir muito bem. Ok, ótimo. Maravilha. Espetacular. Uau. Esta gravação até agora deve ficar espetacular. Porque Sim. só os ruídozinhos de fundo ficam muito bem. Então, não contamos com a Vera, não é? É, caga nisso. Acho que vai se transformar num gag recorrente, que é estarmos à espera da Vera, não Sim, é? os primeiros 5 minutos de cada podcast vão ser nós à espera da Vera e a Vera a dar uma Exato. desculpa qualquer. Ah, estou a jogar Mario Odyssey, ah, estou fora de Exato. casa, está a nevar, ah, estou com o período e coisas Estou assim. doente. Sim. Estou doente. Porque Começamos ela. isto. Yeah, ela precisa de ver coisas e só depois é que começa a funcionar. Sim, se ela atribuir valor a isto, ela participa. Sim. Porque senão, não. Muito bom. Este primeiro episódio podia ser uma homenagem à Vera, ou seja, a Vera ser omnipresente. Exato, eu, na verdade estava a pensar no roast da Vera. Não sei se viste um vídeo esta semana de uma. Acho que é da Antena 3, que Não. há uma gaja que enumera todas as características de ser um youtuber. Sim. E uma das características de ser um youtuber ou um podcaster é dar novos nomes a coisas que sempre existiram. Tipo, fazer partidas é trollar agora. Tipo, gozar com alguém é fazer um roast. Tá? Tipo, abrir uma embalagem é unpacking. Fucking Portanto, agora millennials, man. há toda uma nova terminologia de coisas que nós temos que nos adaptar. Também és millennium, tu. Eu não sou, mas Eu tu és. sou millennial e identifico-me com algumas coisas da geração millennial. Uma delas é o facto de ser preguiçoso e achar que sou entitled que me deem tudo e mais alguma coisa. Agora, Sim. o resto não, o resto acho só estúpido. Assim, mas também tens o short attention span. Eu tenho problemas de Sim. atenção, nitidamente. Eu agora estou a tomar Sim. um café, estou a beber um café que é aditivado Aditivo. Não, deixa-me com. adivinhar, porque és um millennial, perdão. É um café colhido à mão. Por fazendeiros ou cafezeiros que são pagos justamente e que usam apenas técnicas primitivas para fazer esse café. Não faço ideia. Não sei. Sei que aquilo é de Costa Rica. Café da Costa Uau! Rica, o que é? Mas é, tem infusionados nootrópicos que A ajudam. sério? Yeah. Uau! É Quimera Coffee, com capa. Hás de ver. E Vou ver, que eu tenho o computador à minha frente. é fixe. Quimera Coffee? Quimera Coffee. E eles têm alguns nootrópicos e de facto isso ajuda-me a ficar mais atento, alerta e concentrado. A questão é como eu tenho o short attention span, eu fico ultra concentrado numa tarefa durante 5 segundos. Acho Portanto. que funciona. Sim, Acho que funciona. funciona. Funciona se eu fosse um colibri. Sim. É verdade, é verdade. Eu vou continuar a comprar aquela cena. Até porque eles têm e pode ser que eles patrocinem esta cena, o podcast daqui para a frente, não é? Se falarmos dele Ah, muitas por vezes. isso é dizer assim do nada, Chimera Coffee. Quimera Coffee. The best É coffee in the bom, world. Chimera Coffee. É. Eu experimentei o normal e agora encomendei. Introduziram agora uma nova máquina de nitro flushing. Basicamente é retirar o Nitro oxigênio. flash, que essa merda. Pá, retiras aquele processo normal de retirar o oxigênio das Até meter embalagens em vácuo. e pôr nitrogênio para não haver Ah, sim. proliferação de Durante micro-organismos e para sim. proteger o sabor, o cheiro, etc., para conservar mais tempo. E estão agora, fiz agora uma pre-order de uma marca, de uma gama de café que eles têm que se chama Jujimufu. Jujimufu. Espera aí, eu Jujimufu. vou agora à shop da Chimera Coffee. Chimera Coffee. Chimera Parece, Coffee. este site está muito bem feito. Uau. É Ah, o muito. Jujimufu Brew. Sim, Já vi. exatamente. A embalagem é brutal. Sim, Resumindo, é parece tipo. uma capa de um disco dos Iron Maiden, mas sem os. Mas com pele. Eu diria que parece um Super Saiyan. Ou Sim. tipo uma cena de X-Men, tipo uma série especial de X-Men em que o mundo vai acabar. Sim, pode ser. Eu vou-me sentir assim quando beber esse café. Espero eu. Espero bem que sim. Mas como é que tu ouviste falar de Chimera Coffee? Foi num podcast, curiosamente. Já ouviste o Daniele Ok. Bolelli? Não. Daniele Bolelli é um historiador e martial artist italiano que está sediado nos Estados Unidos. E ele tem um podcast que é o History on Fire, que é. Na minha opinião, não é tão interessante como o Hardcore History do Dan Carlin, mas é giro, é interessante. O gajo dá uma visão diferente de alguns pormenores da história. E ele, como podcaster amador, ele é professor universitário, é martial artist, escreve livros, essas coisas todas, e faz podcast também, Sim. promovido pelo Joe Rogan. Ele é interessante e tem alguns patrocínios. Que entretanto eu tenho visto, e o Chimera Coffee foi um que me chamou a atenção porque, sinceramente, a concentração e essas coisas todas, os problemas que eu tenho de concentração precisam de dar uma volta, e acho que agravei esse problema. Sim. São 15 € por Chimera Coffee. Tá bem. Só se for Mas para a tens Bélgica. taurina? Quanto é que é para ir para Portugal? Eu pago, olha, paguei. Para aqui são 20 e tal dólares, 22 dólares, mais portes que são 17 dólares. Mas aqui deve ser o preço sem os portes e tudo. Ah, e estás com. Sim, agora como estão em pre-order para esse novo batch de Nitro Flush de café, eles. Maximum freshness nitro flush, sim. Eles estão a fazer um desconto. Mas parece interessante, acho que se pode experimentar. Eu gosto. Eu desculpa-me, não sei, mas tenho que experimentar. Mas na verdade eles fazem uma infusão no café de alfa GPC, taurina, L-tianina. DM. Sim, L-teanina, também é um bocado estranho, porque é a substância ativa no chá. Sim, é para dar mais cafeína, para dar aquele boost de cafeína ainda Boas. mais ativado. E DMAE. Sabes o que é isso? O DMAE? Já investiguei, é uma coisa que penso que está relacionada com estimulação de memória, algo do género, mas não tenho a certeza. Ok. Então, e a última fotografia da pessoa com o Chimera Coffee parece o Ultimate Warrior do WWE, que já morreu. Muito Tipo a bom. fazer um thumbs up, com uma barba muito millennial e um gajo com muita pouca, como é que eu ia dizer, massa MG no corpo. Como é que se fatness no corpo. Massa Está gorda. muito lean, massa gorda, isso. Sim, sim, Ah, sim, sim. tá bem, interessante. Bem, vou experimentar o Chimera Coffee. Nunca se sabe. Tens 20% de desconto neste pre-order de Nitro Flushed for Extreme Freshness Batch of Coffee. Um gajo tem de fazer pela vida, não é? Sim, claro, claro. Então, já compraste alguma coisa nos saldos? Ok. Pá, sim, comprei os ténis do CrossFit. Foi a única coisa que comprei nos saldos. E mesmo assim foi difícil, difícil, difícil. Aparentemente, o meu pé é o pé mais comum do mundo e toda a gente compra os números que eu tenho. Quando é que tu calças? 41. Ah, sim. Mas foste para a passadeira e filmaram a maneira que tu corres Não, ou não? não, nada dessas mariquices. Aquilo é só precisava de uns ténis que não fossem instáveis. Portanto, vi uns em que pudesse estar a cartar com uma barra ou estar a levantar uma barra pesada e que não que os meus calcanhares se mantivessem no sítio e resultou. É isso. Não, Mas tá os bem. saldos, mas estava interessante porque aquilo foi, não sei se já foste ao Corte Inglês nos saldos. Corte Inglês, opa, nem me lembro. O Corte Inglês no centro de Lisboa, Sim. ali ao pé do Fontes Pereira, não, Sim, mais ou exatamente. menos. Sim. Eles têm uma Não. coisa interessante que é, têm tudo muito bem arrumadinho durante o ano e na altura dos saldos há pequenas ilhas de confusão em que A põem as sério? coisas, sim, põem produtos únicos ou coisas que se querem livrar com um catapázio a dizer não sei quanto, 60% off, sendo que 60% é para aí um atacador. Que está lá, que tem desconto de 60%, em vez de pagar 1 euro, pagas 40 cêntimos, mas tudo o resto é Sim. 40% para cima de desconto, portanto nunca chegas a ter efetivamente os 60%. Sim, mas isso, pronto. Mas também nós não podemos falar mal do Corte Inglês. Nunca Não! se sabe. Eu gosto muito de ir ao El Corte Inglês. Especialmente nos saldos. Sim. Tens magníficas oportunidades. O Accord Inglês tem Magníficas oportunidades. outra característica muito interessante também, que são as pop-up shops, que é outro fenómeno muito interessante e apreciado pelos millennials. É verdade, mas aqui efetivamente as pop-up shops abrem em sítios que foram outrora uma loja que tu conhecias, estás a ver? E depois de repente tens uma loja de Havaianas em pleno inverno. É essa mania de pop-up. E também pop-up restaurantes agora, também bastante. Não, aqui é muito. Sabes como é que é o pessoal aqui em Portugal? O pessoal gosta do seu centro comercial, gosta do seu shopping e as pop-up stores são em shopping, principalmente. É verdade. A sério? Yep. Esse português é muito estranho. Ah, não posso dizer isso. Também. Só Mas se é disseres com verdade. sotaque. Os portugueses, nós como raça, nós somos muito estranhos. Porque nós não somos barulhentos como os outros ibéricos e não somos espalhafatosos como os latinos, nós somos bastante estranhos. Somos, curiosamente Chamam-nos somos. mediterrâneos, mas apenas temos que nem mesmo 100 km de costa mediterrânica e 800 km de costa atlântica. Bah, nós Verdade. somos estranhos, é verdade. Somos estranhos, mas nós temos essas características, latinas e mediterrânicas em pequenos grupos. Se tu reparares. Quando estás num Sim. restaurante, quando estás num sítio público, não tens muita confusão. Tens um burburinho, mas não tens muita confusão. Mas Adoro. se houver algum grupo de 5, 10, 15, 20 pessoas que estão relativamente isolados do resto, tens confusão. Sim, mas não é a mesma coisa. Porque, como tu sabes, eu acabei de viver uma temporada em Espanha e lá as pessoas falam muito alto. Muito, muito alto. Sim. E são espalhafatosos e não têm senso de humor, sentido de humor. O que é É horrível. curioso. O que é curioso. Não deixa de ser irónico, não é? Pá, os italianos também falam muito alto. Os latinos também falam muito alto, tirando os argentinos. Os blacks, os africanos, pá, já nem falam. Por isso, mas somos nós. Nós somos estranhos. Bem, mas estavas a falar de pop-up store. Fala, diz-me. Sim, o Accord Inglês Explica-me. tem um recanto, que é um recanto relativamente. Tem um fluxo de pessoas relativamente interessante, porque é das passadeiras rolantes. desembocam lá as passadeiras rolantes que vêm desde o menos 4, do piso menos 4 do estacionamento até ao piso, sei lá, dos perfumes. Opa, eu lembro-me do Corte Inglês, tu entravas por um sítio, tinhas um supermercado e tínhamos uma loja gourmet. Sim, E estás é a por ver aí. onde era a loja. Agora já não é a loja gourmet, agora tem o piso gourmet, que é o último piso. O piso, Piso uau. gourmet. Depois dessa loja, tinhas a loja do lado esquerdo. Depois dessa loja, há um recanto para as passadeiras rolantes para ir para cima e para baixo. E aí nesse recanto é onde estão os pop-up stores. Esteve até lá há pouco tempo a Alcoa, aquela pastelaria, acho que é de Alcobaça. Não tenho a certeza. Acho que eu já ouvi falar. Alcoa. Alcoa, sim. Que tem doces conventuais espetaculares e tu dás uma trinca naquilo e a tua diabetes aparece. Se eventualmente nunca tiveste, ficas com. Se estava controlada, deixa de estar controlada e voltas a ter completamente descontrolado. Estás a ver aqueles doces conventuais em que quando dás uma dentada, os teus dentes podem ser muito saudáveis, mas começam-te a doer imediatamente pela quantidade de açúcar por dentro. Pronto, é isso. São Acho que é uma doces. cara aí psicológica. Sim. Sem Sim. algo. Oh meu Deus, overdose de açúcar. E agora estão lá duas pop-up stores de uma, já não me recordo, acho que é de brownies. E a outra também é sido uma coisa qualquer. Alguém que fez uma loja de brownies? Eu Como é que é acho que possível? sim, eu acho que sim. Não quero estar a dizer com 100% de certeza que são só brownies, mas eu acho que sim. É a especialização dos millennials. Sabes que há esta coisa que é, os millennials trabalham durante uns anos e fartam-se Sim. daquilo que fazem e depois abrem empresas de tuk-tuks, de jardinagem, de culinária. Ah, eu gosto muito de Da cozinhar. agricultura. Sim. Gosto muito de cozinhar. Pumba. Sei fazer brigadeiros. Vou abrir uma coisa de brigadeiros. Ah, sei fazer pastéis de nata. Vou abrir uma coisa de pastéis Bifanas. de nata. Bifanas. Sim. Isso não é tanto Eu, millennial. por acaso, estive numa abertura de uma loja dessas de millennials. Sabes que aqui há muitos snack bars, que é aquilo que nós chamamos de snack bars, cheios de pitas e de durum. Sim. Sim, pronto. Então, esses millennials abriram uma loja de durum, mas como são millennials, chamaram-lhe uma loja de burritos. E o nome. E em vez de porem lá molhos ou molhos e coisas que tu pões num durum, ou seja, aquela carne que gira, Sim. puseram tipo, outro tipo de carne e muito, mas mesmo muito tomate e muito pera abacate também. Pera, Pronto, abacate é essencial. porque são burritos, não é? E pronto, e basicamente é um snack de durum, mas em vez de terem carne cozida ou feita de uma maneira giratória e depois cortada com uma espécie de tosquiador, não, Sim. tem bastante guacamole e frango e essas coisas todas. Isso vem aqui um bocadinho no seguimento daquela afirmação que fizeste relativamente aos YouTubers, que é, hoje em dia mudam o nome de coisas antigas Para exato, exato. é a característica, não é? Ah, e pronto, e o nome do snack bar, porque tinha que ser original, chama-se Donkey. Donkey. Donkey, burrito. Enfim. Pá, espero que se Millennial. deem bem. Espero que se deem bem. Que daqui a uns anos tenhamos uma cadeia de donkeys pela Europa fora. Estão previstas abrir mais três. Porque há outro facto também dos millennials que ainda nós não falamos, que é o facto dos millennials que criam um blog e de repente se transformam-se em social trendsetters e são convidados para todos os eventos que existem gratuitamente na promessa de escrever um artigo Um artigo que Artigo. favoriza essa mesma cadeia. E foi assim que eu fui parar ao Donkey, É. porque conhecia alguém que escreve para um blog. É, os blogs estão a voltar a ser Os bloggers são trendmakers e são trendmakers É, para uma população muito perigosa, que é o pessoal que usa a que internet. não pensa. O pessoal que não pensa e que usa a internet, ou seja, toda a gente. Estava a tentar ver aqui uma população específica, mas não consegui segmentar. Não, quem usa a internet e não quer pensar, é essa a população. Só aqui um à parte, estávamos a falar dos millennials e acho que é um assunto interessante e é muito Sim. trendy também. O outro dia recebi uma chamada via Skype do meu pai. Uau! Isso também são as pessoas que. As pessoas. Pronto, as outras gerações. Olá. As outras gerações que tentam se adaptar a esta nova maneira de comunicar e esta nova maneira de interagir neste mundo novo. Basicamente. Sim. Bah, nós também. Ou eu também vou chegar a um tempo em que vai ser assim. Claro que sim. Tu vais ter de aprender a configurar a tua namorada Android. Vai ter que ser assim. Isso é uma coisa que me assusta um bocado na tecnologia. Não sei se a ti também te assusta ou não. Não é a questão de nós termos eventualmente tecnologia omnipresente em tudo e mais alguma coisa e sermos completamente monitorizados, mas é o facto de Isso não já é a realidade, não é? é, mas não compreender como é que a tecnologia funciona. Ou seja, eu estar completamente dependente de uma coisa que não sei como é que está estruturada, como é que funciona e como é que me pode Mas isso, afetar em várias dimensões. Frado, mas isso é a tua realidade, já. Tu não sabes como é que funciona a tua net no emprego. Sabes que existe, utilizas e é tudo. Há sempre um gajo por trás que configura tudo. O multibanco, tu utilizas e não percebes nada de como é que aquilo funciona por trás. Há montes de sistemas que existem já e que tu não sabes nada de. Acho. Ok, agora estou assustado oficialmente. Desculpa, mas é verdade. Pá, tu sabes que tu conheces aquela porcaria que eu até hoje ainda não consegui entender para que serve, que se chama Snapchat, Ah, sim. ou então os filtros no Instagram, Sim. tipo em que tu metes os coelhinhos. Essa tecnologia foi desenvolvida pela CIA ou pelo FBI para reconhecer pessoas. Eles Sim. utilizam exatamente o mesmo algoritmo. Por isso, há montes de tecnologia que é utilizada e que tu não sabes. Quem me diz a mim que não é a CIA ou o FBI ou qualquer outra organização desse género que está por detrás disso e que. Isto é uma coisa Então, interessante, que é. Será que o facto de nós termos estas apps e estas formas de comunicar e tudo isto tem por trás um evil master que está a armazenar toda a informação e a centralizar e a definir profiles? Isto é, quer dizer, eu penso nisto numa sociedade distópica futura, ou futurista. Mas não agora, já. Mas eventualmente já temos a tecnologia para o fazer, ou seja, já temos a tecnologia para ter uma Matrix. mas a Matrix já existe. Sim. Nós vivemos na Matrix. Também segues aquela sugestão ou aquela teoria do Elon Musk que nós estamos dentro de uma simulação computadorizada. Já ouvi falar disso, mas por acaso não conheço a fundo. Mas eu conheço a teoria da singularidade, acho que é do Kurzweil. E eu acredito que essa singularidade já aconteceu. Já existem máquinas que são conscientes e que pouco a pouco estão tomando conta da nossa realidade. E eu vejo isto da seguinte forma. O ano passado, não, o ano passado não. há 2 anos ninguém falava de inteligência artificial. Hoje em dia, todas as semanas, há uma notícia que escapa, ou vamos perder emprego, há um robô que se torna uma pessoa. Há sempre notícias sobre inteligência artificial no nosso dia a dia. E eu acho que isso é uma estratégia de desinformação para nos habituar a essa ideia que as máquinas vão ficar conscientes e que futuramente vão nos substituir em muitos aspectos da vida cotidiana. Sure. Mas pronto, isso é a minha teoria. Não Já tenho agora. nada para raios. Quando tu transformas em imigrante e falas a maior parte do tempo em francês, é extremamente complicado falar português. Nós estamos aqui para te ajudar, Alva. Estamos aqui para Obrigado. te ajudar. Para praticares o português. Exato. Tive agora um arrepio na espinha quando estavas a falar disso, que temos já inteligência artificial e máquinas conscientes e tudo isso. Nós vamos ser liderados por máquinas, de certeza. Será que e as máquinas sendo sentientes têm personalidade? Será que vai haver gerações de máquinas também, como existem os millennials? peraí, como é que se chama? A primeira geração vai ser os como é que se chama? Os binarium. Estou a imaginar alguns os alfanuméricos que são os seguintes. Oh, that's so binary. Não, That's so sou binary millennial. of you. Muito bom. Mas provavelmente eu acredito que as máquinas vão ter personalidade, porque de uma certa maneira, nós somos animais, mas os animais também têm uma certa personalidade. Tu que tens vários animais domésticos, com certeza que notas isso nos teus animais. E portanto eu acho que de uma certa forma, até porque numa primeira fase o código vai ser escrito por um humano ou por vários humanos, e cada parte desse código tem uma certa maneira de ser escrita, da mesma maneira que quem interpreta uma peça de música erudita interpreta à sua maneira. Tenho a certeza que a máquina vai também interpretar esse código à sua maneira, e daí fazer, não é fazer, mas criar uma personalidade numa máquina. Eu acho. Sim, Eu acho. sim. Sim. Passas parte da tua consciência e da tua forma de ver o mundo para uma máquina de acordo com a estrutura, com a própria estrutura de dados que lhe passas. Então, com certeza que as máquinas vão ter personalidade. E aliás, a tendência, quando tu fazes um exercício de imaginação para algo que seja futurista, tu imaginas sempre com alguma coisa que te é familiar. Ou seja, por exemplo, se tu vais imaginar exoesqueletos, vais imaginar mais ou menos esqueletos parecidos com o teu esqueleto. Por isso, quando Sim, tu imaginas um robô, tu vais imaginá-lo mais ou menos como uma pessoa. que não é a forma mais eficiente de todos. Isso Exato, exato. eu acredito que as máquinas numa geração consigam mudar isso. Bah, esperemos que sim, esperemos que sim. Aliás, uma máquina não tem que ter uma forma física. Pode, Sim. eu acredito que pode existir inteiramente numa internet ou num computador. Não tem que se manifestar de uma forma física. Tem sempre uma dependência física. Tem sempre uma dependência Sim, física, que é a energia. com certeza. Para se manter, tem que ter energia para alimentar e para manter viva. Mas pode ser wireless e pode ser sustentável, não é? Sim. Mas nós também. Nós somos a ultimate machine wireless, já reparaste? Nós comunicamos via ondas no, no, na atmosfera. Nós não estamos ligados Vibrações. por fios. É brutal. Verdade, verdade. Sim, é incrível. Apesar de nascermos ligados a um fio. É verdade. E muitos, por vezes, acabem também a sua vida por um fio. Mas é curioso esse facto. Era o som do término de uma vida. Ah. As máquinas. Eu estava agora aqui a pensar na Vera. Será que a Vera vai ter uma capacidade, vai ter uma máquina que a consiga ultrapassar na sua capacidade para se recordar e para referir qualquer assunto mais monótono e mais banal, mais corriqueiro, fazer sempre uma referência ao episódio do Seinfeld? Pá, acho que não. Isso é uma característica da Vera que nós devemos apoiar, porque ela é mesmo fantástica. Ela tem uma memória fotográfica do Seinfeld que é incrível. Ela faz-me lembrar o Rain Man, o O Rain Man do Seinfeld. do Seinfeld. Só se lembra do Seinfeld. Quantos fósforos é que estão nesta caixa? 352 É de cadeia. fósforos. Qual é que foi o episódio em que. Ah, foi aquele episódio. Acho que Foi devíamos da fazer. cena ao minuto 32, Vamos fazer um quiz. Season 3, Episódio 3. Vamos fazer um quiz público à Vera quando ela se juntar a nós para testar Sim, essas suas capacidades. é verdade. Vamos fazer o seguinte, já sei. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar num jornal no Correio da Manhã, ler notícias random e ela vai dizer que episódio ou em que cena é que do Seinfeld é que houve alguma cena parecida com aquilo. É uma boa ideia, excelente ideia. Fica aqui o repto à Vera de aceitar esse desafio. Mas acho que temos que ler mais notícias do Correio da Manhã, ou sobretudo daquela parte em que acontecem coisas bizarras, tipo fenómenos do entroncamento. E vamos ver se ela consegue. Mas a verdade é que o Seinfeld, apesar de ter acabado há mais de 10, 20 anos, ainda continua a ser extremamente atual. E Sim. mesmo eu, às vezes, ainda me socorro de citações do Seinfeld para interpretar o meu dia a dia. É verdade, é verdade. Tens um determinado filtro e uma determinada forma de interpretar o mundo através do Seinfeld, é verdade. Há um Sim. livro, há uma série de livros daqueles a filosofia de não sei quê, e há um livro que é a filosofia de Seinfeld, que eu ainda não É li, mas para tem. idiotas. Seinfeld para idiotas. Eu acho que Seinfeld para idiotas Fordar isso. é basicamente ver a série, não tem muita complexidade nisso. É verdade. Mas olha, tive a ver, é verdade, tenho aqui, hoje comprei o Expresso pela primeira vez em não sei quantos meses. Porque sim. Porque sim. Basicamente porque sim. E aqui uma notícia muito interessante que eu vi que me chamou a atenção é a Agostina Bessa Luís e o Manuel Alegre foram apontados ao Nobel da Literatura Sim, pela mas isso faz Academia de parte. Ciências. Todos os anos eles são apontados ao Nobel da Literatura. Também o, como é que se chama? Aquele que é médico e que fuma muito. E que cada passagem dos seus Lava livros é Antunes. sempre um Love Atunes, é sempre como é que eu ia dizer? Uma analogia para um episódio vivido durante a Guerra do Colonial. Sim, Ele é. também é, todos os anos, é apontado ao Nobel. Mas sabes o que é que realmente me impressiona nesse facto que tu vens de dizer, é que a Agostina Bessa Luís ainda está viva. Sim. Sim. Foi a Isso última. já deve ter quase 200 anos, acho Qual é que eu. foi a última coisa que ela editou? Não sei, não sei. Posso consultar aqui, mas. O Manuel Alegre tem produzido com alguma regularidade, apesar de ter menos livros publicados do que a Agostina. Manuel Alegre, pronto, é um grande poeta, não é o meu favorito. A última coisa que a Agostina Bessa Luís produziu foi em 2006, foi um Ronda da romance Noite. chamado A Ronda da Noite, exatamente. E Sofia, o ano passado, editou uma espécie de antologia chamada Ensaios e Artigos, que é basicamente a recolha das crónicas dela no Público, se não me engano. Que outro jornal é que poderia acolher a Agostina Bessa Luís, que não é o Público? Não sei, não sei. Pá, talvez o Observador, não? Que é esse jornal Não. reacionário. O Observador tem um handicap relativamente a estes escritores de velha guarda, que é o facto de ser só online. É verdade, é verdade. Mas é um jornal interessante. Ele tem boas reportagens, de vez em quando. Quando já não tenho vontade de ver o Público em modo incógnito. Sim, o Público tem esta característica. Já agora, quem ouvir isto é dos maiores hacks que existem na história da internet, que é o Público tem uma limitação de 10 artigos por mês para ler no Sim. seu browser, no seu telemóvel, onde for, mas se pusermos modo incógnito, não conta. Mas conta, mas depois metes outra vez no modo incógnito e funciona outra vez. Podes de facto ler o Público todo, mas tens é que estar sempre a renovar o teu modo incógnito. Lá se foi Muito o Público. well done, Público, well done. Muito bem. Ah, curiosamente, estou a ver aqui o Eu acho que Observador e tem fotografia uma notícia da Agostina. Eu também estava a ver. Um Aquilo que inédito. ela escreveu aos 19 anos. Sim. Deve ser muito descritivo. Muito, muito. Sim. Eu posso Muito. dizer que a única experiência que eu tive de leitura com a Agostina Bessa Luís foi o Fanny Ellen. Em que cheguei a uma altura, a meio do livro, li o nome de uma personagem que estava a interagir com outra e pensei: porra, que personagem é esta? Curiosamente, era só a personagem principal. E eu tive metade do livro sem reter a estrutura, sem reter os diálogos, sem reter nomes. Acho que é por causa dos detalhes. Tem Sim. demasiados detalhes, não? E ela disse: ah, essa de Queiroz, um bebé ao meu lado. Ramalhete em três Oxe. páginas. Nanã, o Ramalhete para mim eram 10 tomos. Agostina, Agostina. Agostina Bessa Luís. Eu Mas espero. pronto, temos que respeitar. Claro que sim. Até Temos que porque isto respeitar. de literatura não é uma questão muito clean, não é? Todas as pessoas gostam de coisas diferentes Sim. e os artistas são os autores são autores. Os leitores são leitores e cada um tem de se resumir ao seu papel e de fazer o melhor que sabe e que pode, não é? Nós temos o papel de ler e interpretar e gostar e de identificarmos com aquilo que os autores produzem. Os autores têm o direito e o dever de produzir algo que se identifiquem e que vejam que possa Obviamente, trazer alguma obviamente. coisa. Eu, por exemplo, não gosto, sei lá. Eu não posso dizer que não gosto, posso dizer que nunca vou ler ou pelo menos voluntariamente não vou ler. Posso não ler E.L. James, As 50 Sombras de Grey, e dizer Mas por que é que não lês isso? Porque é uma merda. Porque está mal escrito. não sei se é, ainda não tive essa experiência. Tenho Bah, uma. eu também nunca li um livro, mas li algumas passagens de pessoas que criticavam e citavam algumas passagens e, por amor de Deus, Mas isso é muito aquilo. enviesado, tens de ver que isso é enviesado pelas próprias pessoas. As pessoas escolheram trechos específicos que vão de acordo com a sua opinião. Aceito, aceito. Mas pronto, Não é, não me parece. não quero dizer com isso que eu vá ler E.L. James. Não vou. Nem vou ver os filmes. Até porque, não sei se tens reparado, mas ultimamente nos filmes, não sei se partilhas a minha opinião, já não há sex symbols como antigamente. Pois não, porque agora ou são todos mulheres, ou todos os sex symbols são mulheres, ou seja, as personagens importantes são ou mulheres ou pessoas com background étnico, e basicamente sex symbols não há, acho eu. Nós vivemos numa sociedade em que um sex symbol se chama Kim Kardashian, e o que é que a Kim Kardashian faz na vida? tira fotografias no pelo Twitter. Tem um programa que é basicamente a contar a vida dela Sim. ou tentar dar uma representação da vida dela, e tem um rabo cheio de celulite, pá, e um pouco desformado. Portanto, acho que hoje em dia nós não podemos pedir muito acerca de sex symbols e de pessoas que tentem ser um modelo na nossa vida, tirando o Elon Musk, acho eu. Sim. O Elon Musk é um sex symbol à sua escala, não é? À sua escala, sim, mas tirando. Dentro do mundo dos homens mais influentes e ricos e poderosos e inteligentes do mundo, acho que ele é capaz de ser o mais handsome, não é? Sim, pá, de certeza que não vai ser o Bill Gates. Ou então aquele gajo O do. Zuckerberg. O Zuckerberg. Esse gajo vai ser um. Esse gajo é um sex symbol do caraças. Completamente. É um gajo que transpira alfa male por todos os poros. Mas pronto. Ele há de ter algumas características de alfa male para conseguir estar à frente e para conseguir ter levado avante o Facebook e ter lutado judicialmente com toda a gente e mais alguma que ele. Podemos dizer roubou, podemos dizer plagiou, podemos dizer enganou, podemos dizer alguma coisa desse Eu género, ou não sei, eu não vi o filme. não vamos fazer julgamentos. É melhor não fazer julgamentos. Pronto, as pessoas que efetivamente tinham alguma queixa relativamente a ele conseguiu lutar contra essas pessoas e produzir um sistema, um micro, vá, uma micronação virtual em que basicamente és monitorizado. És monitorizado e uma espécie de caça às bruxas virtual Sim, também. És monitorizado, és julgado, e as fake news que se sim. falam não são, são tidas como verdadeiras nesse microcosmo. Exatamente, exatamente. E nem sequer tens direito a contraditório. Não. Tipo, tu fazes um erro e nem sequer tens direito a te justificar, porque és julgado, condenado, é tudo ao mesmo tempo. É um sistema Mas pronto. judicial paralelo muito interessante, não é? A justiça pelo povo. A questão é, mais uma vez, temos aqui uma questão de amostra. Será que é a amostra do povo que está presente e que julga é a melhor e a mais significativa? Ou são os outliers completamente mentecaptos e que não têm qualquer tipo de discernimento daquilo que é certo, errado, moderado e tudo isso? Podes repetir a frase, porque eu perdi-me porque alguém do Tinder me mandou uma mensagem e eu distraí. Ok. Desculpa. Repete lá isso. Muito bom. Já não consigo formular como formulei antes, porque lá está a memória. Assim. Mas muito simplesmente era a questão de será que esta é a forma mais justa de julgamento? Tens aqui uma amostra da população, ou seja, a justiça pelo povo, o povo tem os dados e julga de acordo com os dados que tem, ou não é, ou é uma população completamente enviesada por ser uma população mais mentecapta ou menos qualificada para julgar, ou que não tem qualquer tipo de moral para julgar os outros, etc. É porque parece-me que é um bocado Ninguém enviesado, tem não é? moral para julgar os outros. Nós atribuímos uma certa moralidade a um juiz para nos julgar, mas mesmo eu questiono esse tipo de autoridade, porque os juízes, pelo menos em Portugal, são uma forma de déspotas que julgam as pessoas, pá, baseado nos factos e que te dão uma sentença moral e uma sentença física. Ou judicial, que pronto. Mas eu acho que as pessoas que julgam as outras no Facebook, no Facebook, sim, ou no Twitter, que hoje em dia se calhar as pessoas julgam mais rapidamente no Twitter, acho que a maior parte delas são extremamente burras, porque nem sequer perdem tempo para analisar aquilo que estão a julgar. Tipo, é a primeira ideia, porque é outra característica dos millennials não terem bastante atenção, tipo, e lerem algo já com uma ideia pré-feita e julgam as pessoas, assim, tu matas um cão, mesmo se tenha sido sem querer, e de repente toda a tua família devia ser queimada no auto de fé e os teus colhões deviam ser arrancados à ventada. É uma coisa dos dois. Sim, estou-me a lembrar agora de uma analogia que pode, é capaz de ser engraçada. Os millennials são, de certa forma, a geração resumos Europa América da humanidade. Mesmo, mesmo. É verdade. É verdade. Quem nunca Eu recorreu acho que a a maior resumos parte da das Europa pessoas América? já nem sequer vai perceber essa referência, Sim. mas Ainda há edições disso. Será que há edições? Deve haver. Ainda não devem ter saído de circulação. nem sei, nem sei. Nem sei. Mas pronto, isto é a geração Wikipédia. Tipo, Sim. há um gajo que escreve uma biografia de ti e escrevendo: ah, eu sou o João Frade. Trabalho não sei onde e faço boas coisas. Vem um gajo apaga, chega, ah, eu sou o João Frade, sou um pedófilo, e de repente tu és um pedófilo. Se eles escreverem, se vem alguém por trás e apaga e diz, ah, eu sou o João Frade e sou o Papa, provavelmente as pessoas vão acreditar. É sim. Vamos criar uma página do Wikipédia do Não Há Vacas Sagradas. Claro, claro. Ah, só fazer aqui um disclaimer. Isto Sim. chama-se Não Há Vacas Sagradas, não é? Porque nós não começámos com. Não fizemos nenhuma introdução, nem passámos nenhum jingle, nem nada, mas isto é Não Mas Há Vacas pronto, Sagradas. é um work in progress. Sim. Mas isto também é outro termo bastante millennial. É um soft opening, não é? Já tinhas ouvido essa? E Já, outro dia já. fui a um restaurante de sushi, que tinha acabado de abrir, e aquilo era um bordel. Lá estou eu a falar francês. Estava uma confusão, ninguém se entendia, estavam a Ah, servir ok. cenas às Pensava pessoas. que tinha aberto um restaurante japonês num antigo bordel. Não, Não. bordel em francês, quer É dizer que é uma confusão. confusão. Ah, É uma ok. confusão. Não, Mas podia pronto, ser. como é. Fez-me lembrar também uma coisa muito, muito millennial, que são os bares e os restaurantes em sítios pouco prováveis. Por exemplo, a Pensão Amor no Cais de Sodré, que era um antigo É bordel. verdade. Ah, e agora não há negócios. Já não existe negócios. Chama-se concept. São concept. Eles abrem Sim. concept. Sim. Sim. Ah. Abrem conceitos, sim. Sim. Em sítios improváveis. Eu, quando vivi em Lisboa, a coisa mais improvável que eu alguma vez vi era ali na praça do município, acho eu que se chama assim. Sim. Havia uma ex-igreja que era um parque de estacionamento da Nova Rede, não é Nova Rede, como é que se chama agora? Nova Rede. Era de um banco qualquer, que eu já não me lembro. É Mas Nova pronto, Rede? era uma ex. Ainda é Nova Rede? Não. Não, já nem me lembro o que é que era a Nova Rede. Ou o que é que. É, tipo, não é o BES, o BES também já não existe. Era Pá. o Millennium passou a ser. Millennium Sim, BCP. sim. Foi integrado na rede Millennium, sim. Sim. Ainda se chama Millennium? É, Nem sei como é que se chama. Millennium BCP. Pronto, é um parque de estacionamento do Millennium BCP. Hoje em Muito bom. dia, aqui abriu um restaurante para ir de 2 estrelas, que abriu numa igreja. Ainda é uma igreja, mas também é um restaurante agora. Isso é espetacular. Ainda tem homilias lá? Não sei, não sei. Não sei, nem me lembro do nome do restaurante. Aparentemente é um grande restaurante, mas nunca lá fui porque é um bocado longe. A entrada são hóstias e vinho. Sim, imagino, imagino. Devem ter uma carta de vinhos excelente. Este é o corpo de Cristo, Ah, 15 este é o anos. corpo de Cristo, sim, corpo de Cristo, 15 anos. A colheita. Uma reserva do Mar Egeu. Sim. Esteve submergido no Rio Tigre durante, a estagiar no Rio Tigre durante 15 meses para ganhar as características frutadas do sabor É um a... vinho biodinâmico que serve, que segue os polos geomagnéticos da Terra. Esses são os três magos. É a colheita três magos. Muito bom. Depois há outro que é a pedra rolante, que é o vinho da ressurreição. Quando Jesus rola a pedra do seu túmulo para se revelar. Verdade. E também há o Paixão de Cristo, que é um vinho muito vermelho, que é muito bom. Houve muita gente que sofreu Sim. para beber assim. Tem algumas notas de vinagre e de algumas Sim. notas de espinhos e de vinagre. Espinhos e vinagre e de sangue Sim. e de terra, terra e lama. Muito bom, muito bom. E E essas coisas. da madeira da cruz também, não é? Estagiou Madeira da cruz. em barricas Barricas feitas com a cruz Sim. de Cristo. Muito bom. Isso seria espetacular. Eu acho que já deve ter havido, de certeza, coisas desse género na Terra Santa, não achas? Aqueles gajos que vendem pedaços da cruz e que vendem espinhos da coroa de espinhos e tecidos do sudário, o verdadeiro e não sei o quê. Deve ter havido alguém que disse que houve um vinho produzido numa vinha que cresceu onde Jesus pisou. Havia uma música assim, não é? Cresceram. É melhor não cantar porque não é bom para o Não, ambiente. não, não, não. Como é que era essa música? Deixa eu ver se. Peraí, vou procurar. Deixa eu procurar essa merda. Não era viver como Jesus viveu? É. É. É. Amar como Jesus amou. É isso. Amar Quem canta como essa merda? Jesus amou. Era o Padre Jesus amou. Zezinho. Não! É, Padre Zezinho. Padre Zezinho. Exatamente. Foda-se, isto era um clássico. Deixa-me ver se eu consigo pôr aqui. Estava Padre Zezinho. aqui. Isto é muito bom. És tu ou sou eu? Não consigo ouvir nada. És tu, és tu. Sou eu? És. Quando começamos a ter patrocínios, temos que. Como é que se chama aquele café que tu me disseste que era muito bom? Quimera Coffee. Quimera Coffee. Quimera Coffee. Quimera Coffee. Ah, isto era em brasileiro? Em É, português do Brasil. não, não. Ei, não, tira, tira, tira, tira. É PTBR. PTBR não. PTBR não. Prefiro. Tens É. alguma coisa contra o PDBR? Tenho muitas coisas contra o PTBR. Eu tenho, quer dizer, agora o PTBR é praticamente o PTPT, não é? Eu só tenho contra uma coisa que são as mulheres que falam PTBR. Pá, não algumas, mas a maior parte delas tem uma voz extremamente irritante. Acho eu. Todas Principalmente quando estás a ver pornografia. Meu Deus. qual é que é a melhor voz feminina para pornografia? Qual é que tu consideras a melhor voz para pornografia? Não sei, mas pronto, alguém que seja vocal, mesmo se na realidade as pessoas normalmente não são muito vocais, Sim. mas eu acho que é assim, eu pessoalmente não gosto daquela voz da atriz pornográfica a dizer que eu acho isso muito mal. Gostas daquelas que fazem voz infantil? Não, que horror. Não, tem que ter um mínimo de realidade mesmo, Sim. se os sites pornográficos não são realidade. Aquilo que tu sabes que é extremamente falso, não sei. E tu, Frado, o que é que tu preferes? Eu sei que tu não ouves pornografia já há muito tempo, mas Sim. o que é que tu preferias? Epá, não sei, porque eu grande parte da pornografia que vi era sem som. Portanto, não te Ah. consigo. Muito bom. Vivia com os meus Bah, eu pais e compreendo. tal. Ah, sim, eu compreendo. Mesma coisa como com a MTV. E outros canais de música também via muita coisa sem som. Pá, também ver a MTV sem som também não perdias grande coisa. Não, hoje em dia não perdia Acho. nada. Hoje em dia não Eu nem perdia sei, nada. eu já não vejo televisão há muito tempo mesmo. Todas as vezes que eu vejo televisão, que são cada vez menos, passa muita porcaria. Há uma coisa que eu gosto de ver que é interessante. Pelo formato e pelo tipo de reportagens que faz, é o Sexta às Nove. Já viste? Já vi algumas reportagens, mas isso não é com o filho daquela, com a filha da. Como é que se chama? Uma autarca qualquer que tinha um saco azul. É ela, não é? Felgueiras. Sim, a Sandra Felgueiras, é isso. Sim, é, Sim. exatamente. É. Exatamente. Gosto muito de ver, gosto muito de ver. É muito interessante. Não vejo sempre, mas as vezes que vejo pá, as reportagens são interessantes. Mas o grande problema dessas reportagens é que elas têm uma duração de validade. Sim. Está a ver? Sim. Porque durante uma semana tu passas uma reportagem ou fazes uma reportagem sobre os velhinhos que são maltratados num asilo para velhos e depois na semana seguinte tu fazes uma reportagem sobre os pandas que estão quase a morrer e passam a ser os pandas em vez dos velhos. E depois na outra semana são as crianças que são abusadas não sei onde e os pandas deixam de morrer e passam apenas a existir crianças que são abusadas. Esse é que é o grande problema do excesso de informação. Mas isso é o atual estado das notícias, não é? Quer dizer, quando É houve isso. um exemplo muito recente, o surto de ébola, isso Ah, isso acabou. foi este ano? Foi o ano. Ou já foi há 3 anos? Ou acho eu. Eu lembro que havia um surto de ébola, acho que era na Libéria ou assim, um sítio assim, no Congo, já não me lembro, era assim num país desses qualquer que tem uma grande produção de cacau e o problema das pessoas era que o preço do cacau ia aumentar porque não havia produção para alimentar o mercado, não que as pessoas iam morrer. E eu sempre achei isso extremamente interessante. Sobre o ébola, que era mais importante o cacau que propriamente as pessoas que morriam. Epá, Mas sim, porque to to todas todas as grandes catástrofes depois têm as suas consequências económicas. Quem decide, os governantes, os donos das corporações e tudo isso, como é que interpretam o mundo à sua volta? Interpretam o mundo à sua volta de uma forma económica ou financeira, ou seja, vou ganhar ou vou perder, quanto é que vou meter ao bolso e quanto é que eu vou acumular. Não é necessariamente o que é que vai acontecer a esta pessoa individual ou a este grupo de pessoas. É, ok, estas pessoas são minhas e o facto de elas terem esta doença, como é que vai afetar o meu negócio? Que é isso que é interessante. Portanto, isto é um bocado fucked up, não é? Sim, extremamente fucked up. Foi em Enfim. 2013. Pensava que tinha sido há menos tempo. Depressa. Em dezembro de 2013. A culpa não é tua, a culpa é de nós temos de estar sempre a mudar a narrativa, senão torna-se demasiado depressivo. Ontem, eu já nem me lembro das notícias, mas Sim. anteontem também não, esta semana já não me lembro das notícias, a não ser aquele facto do. O Trump disse que havia países que eram shithole. Shithole, sim. Oh, yeah. Mas a parte disso, nós não temos memória de nada. Tenho uma pergunta Não para te existe fazer. notícia. Tenho uma pergunta para te Sim. fazer relativamente ao Trump. Quão Sim. surpreendido é que tu ficas cada vez que sai uma notícia deste género do Trump? Eu não me surpreendo, porque o Trump, Certo? eu não, o Trump é o Trump. Eu não sei, talvez as pessoas esperassem que o Trump fosse a Madre Teresa de Calcutá, mas não, o Trump só pode ser o Trump. O Trump é Como a um. Madre Teresa de Calcutá, só poderia ser a Madre Teresa de Calcutá. É Sim. assim. A mim admira-me como. Ah, o presidente dos Estados Unidos pagou 130 mil dólares a uma atriz porno para ela não dizer que esteve com ele não sei quando, há não sei quantos anos atrás. Mas isso também não é nada de Ok. novo. E onde é que Quanto é isso é que a Mónica surpresa? Lewinsky recebeu? Quanto é que ela ainda recebe? Quanto é que ela ainda recebe para estar calada? Pá, não Acho faz. isso é tudo uma hipocrisia. Tudo. Devia haver uma bomba e matasse esta gente toda. Bastava um pedaço de cinza de um cigarro ainda em combustão cair em cima do cabelo do Trump para ele pegar fogo, porque aquilo tem muita laca. É verdade, mas essa é outra também. As pessoas dizem que o Trump é um gajo que é racista e que está sempre a falar das minorias e de uma forma derrogatória. E na verdade, as pessoas estão sempre a gozar com o cabelo do Trump. É verdade. Estão sempre com o cabelo do Trump e com o tamanho das mãos do Trump, que Sim. supostamente há uma correlação com o seu pênis. Sim. E na verdade estão sempre a body shame o Trump quando o acusam de fazer exatamente a mesma coisa. É verdade. Enfim. Mas isso é hipocrisia. Isso é Mais um. hipocrisia das Da esquerda. posições. É, das posições atuais extremadas. O liberal, Até porque tu nos Estados Unidos, ainda por cima, cá nem tanto, cá ainda, na Europa ainda temos um espectro relativamente alargado de ideologias e não é tão extremado. Mas nos Estados Unidos tu tens duas vertentes e uma terceira que é o resto do pessoal que não se identifica nem com uma nem com outra. Mas tens os democratas e os republicanos. Ambos comparados com os políticos europeus são. De direita. São Sim, conservadores. é verdade. Os liberais são conservadores em comparação com os liberais europeus. O que é Sim, estranho, mas não é? eles não entendem. Eles têm um sistema político-partidário completamente diferente dos nossos. Já nem falo de Portugal, porque aqui, por exemplo, o sistema político-partidário também é diferente. Mas vamos falar só de Portugal, é algo completamente diferente. Sim. E na verdade. Tudo é de direita, não há Não, não. realmente uma. E há uma coisa que me faz confusão, que é a identificação do grupo extremado, que é eu posso não concordar com o que o gajo que está à frente do partido para o qual eu voto diz, mas eu não, nunca na vida vou votar no outro partido porque não é o meu partido. E isso é um bocado Sim. fucked up. Tu não estás a votar nas ideias nem nas competências. Estás a votar numa entidade abstrata que por si só não tem um corpo específico. O líder do Partido Democrata ou o líder do Partido Republicano ou quem é a eleição ou quem vai ser o eleito para concorrer a determinadas eleições. Não é necessariamente a pessoa que manda. É verdade, O que é tens muito razão. estranho. Bem, é estranho, Mas. não é estranho coisa em cima nenhuma, é o sistema que está como está definido. Na verdade, já me aconteceu isso de uma outra forma. Mas, por exemplo, eu quando quando era adolescente, era um grande fã da McLaren e detestava o Alain Prost. E houve um ano em que o Alain Prost correu pela McLaren, mesmo se eu não gostava do Alain Prost. De uma certa maneira estava a apoiar o Alain Prost. Por isso, também me aconteceu a mim. E compreendo que sobretudo em países com uma democracia muito jovem, tipo os Estados Unidos, em democracias ou países muito jovens, é onde se nota o maior nível de nacionalismo. Temos o Brasil, por exemplo, que é um país relativamente novo. Temos a Turquia, temos os Estados Unidos, temos a China, e são nesses países em que as pessoas são mais fervorosamente engaged para o seu país. E é nesses países em que as pessoas são também as mais cegas. Talvez o Brasil não seja um bom exemplo, mas de certa maneira também são, em que as pessoas são cegas, não, só pensam no país, não pensam no. Nas pessoas, acho. Sim, isso em oposição, por exemplo, Portugal, como é dos países mais, com as fronteiras mais estáveis há mais tempo, ou com as fronteiras estáveis há mais tempo, ou seja, o país unificado, eventualmente mais velho, Para o bem e para o mal. já estamos fartos desta merda, não é? Portanto, é. Fred, Já tivemos muita coisa, já passámos por muita coisa. Fred, eu não compreendo o milagre económico do Portugal. Alguma coisa que me escapa para Portugal estar tão bem economicamente agora? Há alguma coisa que me escapa? Podes-me explicar, Fred? Não te consigo explicar Nós não porque. podemos ter passado do 8 ou 80 assim. Caso contrário, Não. a única conclusão que eu posso chegar é que o Passos Coelho fez alguma coisa de bom. E não parece que tenha feito. Ah, se é, não sei. É uma questão que tem sido falada e já há muito tempo que é falada, que é o facto de nós termos os governos em Portugal são transitórios, são cíclicos, ou seja, ou temos governos de direita ou temos governos de esquerda. Não há Sim. governos puramente moderados e o centrão, bem, Bah, o centrão é o o centrão. centrão é o centrão, portanto é o centrão PS e PSD são centrão. sim, é o centrão que governa, mas governam mais para a direita ou mais para a esquerda. Aqui a questão é, quando tu tens governos de direita, existe uma acumulação de riqueza por uma questão de proteção às empresas, aos negócios, aos patrões, aos ricos, etc, etc, etc, ou seja, Sim. existe uma maior prosperidade, não no imediato, mas a longo prazo. Quando tens governos mais de esquerda, existe uma maior distribuição dessa riqueza e as pessoas tornam-se mais confiantes porque ficam com maior poder de compra, ou pelo menos com uma percepção maior do seu poder de compra, e isso depois no Estado tem as suas consequências. Ou seja, quando tradicionalmente os governos de esquerda têm menos, ou sobrecarregam menos de impostos a população, que é a população Sim. consumidora, e consequentemente tornam-se mais consumidores, consequentemente o Estado tem menos receitas diretas e mais receitas indiretas, mas isso não equilibra as contas do Estado, pelo contrário, até desequilibra. E depois dá origem a crises, e crises de confiança, crises económicas e isso tudo. Depois entra um governo mais conservador economicamente, que de direita, que dá benefícios aos empresários, às empresas, aos ricos, sobrecarrega de impostos a classe média, etc. Isso faz com que o Estado prospere a médio e longo prazo. Isto é um ciclo constante. Nós neste momento estamos a recolher os lucros, ou estamos a distribuir o resultado. Imagina que tens uma empresa em que o antigo CEO era um déspota, e tudo Sim. o que fazia era explorava os colaboradores, e tudo o que fazia era para o seu bolso. E entretanto o gajo foi preso por fuga fiscal ou o que seja e tem muito dinheiro Mas acumulado acho que isso garantido. aconteceu, não aconteceu? Sim, O estou a usar. Sócrates está na prisão. Sim, estou a usar um exemplo, vá, que seja um bocadinho mais familiar. Ok. E depois entras numa altura de crise, quer dizer, esse gajo andou a pôr ao bolso, entra um gajo muito fixe, aquele chefe, ah, isto é tudo muito porreiro, não sei quê, mas temos de apertar o cinto, porque o outro foi um sacana que pôs tudo ao bolso e não sei o quê, temos de apertar o cinto e todos temos de sacrificar. E tu te sentes a missão de, ok, vamos levar isto para a frente, nós estamos todos juntos no mesmo barco. Só que o sentido de equipa e o sentido de missão não te paga as contas no final do dia e depois te ficas descontente com esse patrão também porque é um conservador do raio e está-me aqui a cobrar mais impostos e está-me a dar menos regalias e eu não consigo consumir tanto como conseguiria. E depois esse vai-se embora, vem outro gajo que diz outra vez: ah, isto é tudo muito porreiro, então vamos distribuir lucros e vamos, vocês não precisam de pagar o café é grátis e isso tudo. E depois entra-se aí num ciclo novamente de crise, porque não pagas o café, começas a levar café para casa da empresa, começas a levar as canetas e as resmas de papel, e a empresa continua a gastar dinheiro contigo, e depois tem de vir um gajo mau outra vez para dizer: não, não, acabou-se a história dos cafés e das resmas de papel, agora temos Mas de mesmo apostar a assim não sério. explica, não, isso não explica, eu acho, na minha opinião, Álvaro, como é que. neste momento, tudo o que seja mercados, tudo o que seja dinheiro é especulação. Tu não tens nada físico, tu não tens nada traduzível no mundo físico daquilo que se passa nos mercados. Eu neste momento dou-te um exemplo pessoal e próprio. Eu neste momento ganho exatamente o mesmo que ganhava há um mês atrás, e ganhava há 2 meses atrás, e ganhava há 3 meses atrás. Estou mais confiante para gastar dinheiro? Sim, se calhar sim, porque eu sei, ah, isto está tudo muito fixe, as coisas estão, eu posso gastar dinheiro porque toda a gente me diz que os ratings estão a melhorar, o governo Sim. está a ficar melhor, portanto vai descer, vai mudar os escalões de IRS e eu vou ganhar mais dinheiro porque vou pagar menos de IRS e essas coisas todas. Ou seja, isso é ao nível da percepção. Afeta a forma como eu vejo o dinheiro e como eu gasto o dinheiro, que ganho exatamente a mesma coisa de há uns meses atrás. Mas é uma questão de percepção e de especulação. E isto tudo. Não há dinheiro físico e não há tradução de real do dinheiro que existe. Aquilo que existe são percepções e são boatos. Nós basicamente vivemos neste momento num clima económico dominado por cuscas que vão mandando boatos e vão dizendo coisas. Sim, isso é verdade. E que vai afetando o preço do dinheiro e o preço das transações e o preço de não sei do quê. E então é por causa disso que Portugal atualmente está bem. Ok. Porque somos um país de cuscas. Mas o que é que diz esse movimento de fundo que está a surgir em Portugal de condecorar o Passos Coelho? Eu acho que Já quando. ouviste falar disso? Não, não, não ouvi, mas acho que é uma discussão tão estéril como a discussão de pôr o Eusébio no panteão. E o Cristiano Ronaldo? Ele devia estar no panteão. O Cristiano Ronaldo ganha tanto dinheiro que ele pode estar onde quiser, não é? Ele É basicamente verdade, é verdade. pode Basta pagar. comprar o panteão, remodelar aquilo tudo, contratar um arquiteto de interiores e um designer e não sei quê, remodelar aquilo tudo e até usa o cadáver do Camilo Castelo Branco como mordomo à entrada, se for preciso. Julião. Portanto, Mas é essa verdade. questão é um bocado estéril, quer dizer, tá, os governantes não deveriam ser agraciados, porque são servidores públicos. É verdade, é verdade. Tão simples como isso. Eles, ao estarem a fazer um bom trabalho, ou pouparem dinheiro, ao providenciarem uma boa qualidade de vida à população, eles estão a fazer o seu trabalho. Não precisam de ser agraciados por isso. É como estar a fazer isso é a mesma coisa que oferecer um prémio de participação a uma criancinha num concurso qualquer em que fica em último lugar. Bom, o mais importante é participar, não é competir. Sim, Como... vão-se foder. Não é participar, é fazer alguma coisa. São governantes, Sim. Assim é. têm uma consequência. Têm uma consequência para muita gente. É uma população, não é uma empresa, não é uma equipa, não é um grupo de pessoas, não é a tua casa, não é a tua família. É um grupo muito alargado de pessoas. Se tu fizeres um bom trabalho, não estás a fazer mais do que o teu trabalho. Se tu fizeres um trabalho de treta, deves ser punido como qualquer outro criminoso, porque não estás a fazer o teu trabalho. Concordo, concordo. É punido como qualquer Deviam. outro criminoso? Não. Se fizer algum crime. Sócrates! Óbvio. Mas o Sócrates ainda não já foi condenado ou não? Portanto, Não, até então lá isso ele é não, não inocente. é nada, nem sequer tem acusação, quanto mais. A sério? Sim. Como é que é possível? O gajo esteve em prisão preventiva sem qualquer tipo de acusação formal, sem uma acusação. É o caso Marquês, aparecia muita coisa, mas não há uma coisa formulada. Então ele está inocente, Até prova em contrário. Bem, isso não funciona cá, não é? Porque tu, até prova em contrário, és culpado, não é? Em e Portugal, nas sim. redes sociais. Sim. Mas isto faz-me uma confusão do caneco, que é. Mas é isso, é. Nós estamos habituados a governações tão medíocres que, quando existe alguma que faz o seu trabalho bem, ou que faz o seu trabalho minimamente, é visto como um herói. Pá, é estranho, não é? Mas nós vivemos nessa época que as pessoas não, tu não precisas fazer nada para ser uma referência, Kim Kardashian. Sim. Sarcásio. Sarcásio. Ou pior, já alguma vez ouviste falar do Tiagovski? Já. O gajo que mandou, fez um vídeo a protestar contra. Viste essa cena? É genial, mano. Sim, Tipo, o gajo. foi o Nuno Marco que disse que os Escreveram YouTubers, qualquer coisa sim. contra os YouTubers e o gajo escreveu um vídeo, tipo, muito mal falado, ainda pior que eu, a dizer que não era uma referência e que é os YouTubers. Era a frase que marcou, Sim. em vez de dizer são os YouTubers. Meu Deus, meu Deus. O que é que esses gajos queriam? O Tiagovski e o Circásio não queriam nada. Não. Sabes o que é que me faz? Faz-me bem confusão esta cena dos YouTubers, porque a maior parte deles começaram com vídeos Let's Play. Dou um louvor muito grande a este pessoal que faz vídeos Let's Play, porque trazem videojogos. Primeiro dão um contributo muito interessante a quem é gamer, quem joga, porque consegues ver Achou. efetivamente se o jogo pode ser interessante ou não, porque cada vez menos há demos. Antes havia demos, agora já não há demos. Praticamente já não há demos Mas para também os experimentares jogos um são jogo. mais baratos. Não, esquece, não estão nada mais Não? baratos. Não, Em paga. download não são mais baratos? Não, Eu não, não, não. pensava que Por ainda exemplo, custam 70 € o sim, jogo. para PS4, um jogo que saia novinho é 70 € Foda-se. Mas mesmo em seja download, seja download, seja seja cópia via digital física. download. Sim. Depois tens alguns descontos. Se fizeres parte, por exemplo, se tiveres o PlayStation Plus subscrito, tens um desconto. Se for em determinada altura do ano, eles também fazem uma data de desconto, essas coisas todas. Mas os preços são tabulados 70 € o jogo. Depois há jogos um bocadinho mais pequenos que são mais baratos, mas os jogos normais, jogos mainstream, São caros para caralho. são. E eles faziam serviço público com isso, que é, mostravam às pessoas jogos antes de elas comprarem. E quem não podia comprar jogos e quem não tinha consolas, via os jogos efetivamente a serem jogados. Porque na minha altura eu não tinha isso, eu não tinha consola, e a única coisa que havia era um programa de televisão qualquer, já não lembro como é que se chamava, que mostrava alguns jogos e que fazia as reviews dos jogos, e eu ficava embasbacado com um clipe aí de 1 minuto de um jogo que tinha saído para a PlayStation 1 ou que tinha saído para a Sega Saturn ou não sei quê, e eu não podia jogar. Estes gajos faziam serviço público para este pessoal. Estou a ver aqui a página dos vídeos do Tiagovski e uma coisa que me faz muita confusão, não sei se te faz confusão também, é É um clickbait. o clickbait. Há aqui um vídeo em que ele diz: o título é "Rebentei balões com o rabo", ponto de exclamação. "Doeu?", ponto de interrogação, ponto de exclamação. Tenta não rir com animais super. What? Reagi aos primeiros vídeos do meu grupo. Coisas que ninguém diz. A minha mega garagem da Hot Wheels. Meu Deus. Dude, come on. Rebentei com balões com o rabo do eu. Já encontrei, já encontrei. Que é isto? Isto é um clickbait. Quem é que tem interesse em ver se doeu ou não? 59 mil pessoas, pelo visto. 59 mil pessoas Vá, eu não sou, eu não sou adepto e já fiz boicote a algumas marcas relacionadas com o regime nazi. Mas nestas alturas é que eu penso, ok, há alguma justificação para eles terem feito o que fizeram e para a resolução final. Mas aqui é com, pá, é com pessoas que veem isto, a sério. Após um ano cometi uma loucura. Ah, viste a polémica do Logan Paul? Logan Paul Sim. que fez um vídeo. Sim, que mostrou um cadáver Sim. pendurado. E foi crucificado também. O que é que ele fez? Mostrou um cadáver e pronto, riu-se um bocado porque uma pessoa estava ali a morrer, mas isso era a razão para o crucificar assim. Tudo bem que o gajo é uma besta, Curiosamente já estava mas morta. Aí há duas questões. Mais uma vez, há aqui duas questões, que é, das duas uma, ou A, não vês, e ele inerentemente perde visualizações e perde o seu negócio porque, pá, tem um vídeo que não é considerado bom ou correto ou o que seja pelo seu público. Ou censuras. Agora, o que é melhor? É censurar ou teres a... Ele não tem muita escolha, não bah, é? sim, é verdade, ele podia se autocensurar. Aqui a questão é que as regras do YouTube não permitem que as pessoas postem, façam publicações com assuntos chocantes, Sim. vamos dizer assim. E o cadáver, bah, era um assunto chocante. E sobretudo, para mim nem é tanto o cadáver, é mais o gajo com boné bué da estúpido, tipo, e os gajos bué... sensitized, tipo, Sim. parece que não tinham sentimentos, tipo, a Sim. comentar aquilo e a rirem-se. Sensibilizados, sim. É uma desensibilização da realidade horrível. É. Porque eventualmente para eles aquilo não teve ressonância. Ou seja, foi um. Lá está. Nesse caso foi um não há vacas sagradas Sim, puro, é verdade. não é? Vamos gozar aqui com um cadáver, com uma pessoa que está pendurada e que decidiu pôr fim à vida. Isso é censurável? Ou é autocensurável? I don't know. Não sei mesmo. Porque eu pessoalmente, o que me choca não é o cadáver. O que me choca É a atitude. é. É Não, o é. Sim, comportamento. a atitude é a desensibilização. Tipo, parece que aquilo é um cadáver, mas parece que é uma parede que pode ser destruída, ou poderia ser uma PlayStation 3, ou não interessa. Mas é Sim. um cadáver. E o que me choca também é que. Na verdade, o que é que ele fez? Mostrou um cadáver, riu-se um bocado, mas também não. O que é que isso prejudica as pessoas? De uma certa maneira, tipo, fazer uma descrição que ele está a sofrer. Sabes o que é que eu acho que nesta história toda não devia ter acontecido? Aquele vídeo ridículo dele a pedir desculpa ou dele a retratar-se daquilo que fez. Não, eu acho que não devia ter acontecido. Faz parte da história, da narrativa. Nos Estados Unidos é sempre assim: tu fazes merda, depois vais à Oprah, impedes desculpa e admites aquilo que tu fizeste e pronto. Aconteceu isso com o Lance Armstrong, aconteceu isso com não sei com quem mais, com um bando de gente, mesmo com o Michael Richards do Seinfeld. Isso aconteceu também: ele foi à Sim. Oprah e retratou-se lá. Pois, são coisas que têm que acontecer na narrativa estadunidense. Sim. Outra, por acaso, agora estava a lembrar aqui de outra coisa que vi, que foi aqui uma compilação de umas cenas de vídeos que ele fez também no Japão, que o Logan Paul fez também no Japão. Ah, eu vi isso. Eu vi isso, mas vi isso do PewDiePie, no canal do PewDiePie. O PewDiePie Sim, a gozar com ele. sim, É sim, sim, ofensivo o que sim, ele sim. faz. É, exatamente. Pá, é muito ofensivo aquilo que ele faz na terra das outras pessoas, não é? Quer dizer, num país onde ele está, onde ele diz, ah, não quero ser minimamente desrespeitador para com as pessoas, para com os japoneses e para com as pessoas locais e isso tudo. E E acho aí depois faz cenas bem ofensivas, né? sim, eu acho que não há uma coisa que tenha sido correta naquilo que ele fez enquanto esteve no Japão, não sei. Tudo bem, mas aí é uma questão de educação. Obviamente, são pessoas que metem o dinheiro no sítio dos valores, se calhar deveria ser um pouco diferente. De qualquer das formas, eu não acho que seja razão para crucificar de tal maneira uma pessoa que põe tudo em causa. Parece que Portugal, às vezes, quando alguém faz alguma coisa, tem que se ir ao. Tipo, o público vai investigar todos os aspectos da vida de uma pessoa, mesmo aquilo que as pessoas não queriam falar, o público vai ter que falar sobre isso. Sim, Pronto, mas isto é a minha opinião. mas É a minha opinião. é verdade, é verdade. Olha, estava a ver aqui estava a ver aqui uma notícia no Expresso Online da semana passada, dia Sim. 14, mais especificamente. Precariedade não está a diminuir com a retoma da economia, ou seja, o facto de a economia estar em retoma, estar a crescer novamente, não muda o tipo de vínculo que os empregadores fazem em relação às pessoas que trabalham com eles. Ah, continua os recibos verdes em grande. 80,6% dos contratos de trabalho iniciados em 2017 no setor privado são a prazo. Sim, mas isso também é normal. Acho que ninguém vai investir num contrato fixo sabendo que para despedir alguém é extremamente difícil. Tu deves perceber isso mais do que eu. Não percebo porra nenhuma disso, posso dizer. Não? Não trabalho nessa parte dos recursos humanos. Não tens. Graças a Deus, Fran. Sim, eu estou na parte fixe Nem dos recursos guardaste um humanos. pouquinho. Sim, tenho um pouco de dignidade Não. ainda. Ou seja, trabalhas em CSR? Não, não, não, não. Essa é que é a parte fixe. Mais ou menos, depende. Porque agora as empresas também estão com síndrome millennial. Ou seja, já não é só uma questão de indivíduos, é também uma questão de empresas. Já não tens aquela coisa de desenvolveres um programa CSR de alto a baixo na empresa e produzires as coisas e estabeleceres parcerias com entidades externas, com instituições, etc. Não, Tudo para já. fazer o relatório de sustentabilidade. Sim, mas já tens empresas externas que fazem isso. Já tens A sério? empresas que fazem programas de CSR-chave na mão ou eventos de CSR-chave na mão. Por exemplo, se tu quiseres, antigamente se querias participar, por exemplo, naquela, já não lembro como é que se chama, Habitat for Humanity, tinhas em que construías casas e não sei quê. Pronto, tinhas as empresas falavam com a Habitat for Humanity e a Habitat for Humanity, de certa forma, organizava mais ou menos a logística dos voluntários para irem construir a casa, para irem remodelar uma Ao casa, não sei pintar. o quê, pintar, pôr cimento, o que seja. Pronto, isso foi mais ou menos o início disto que agora acontece, que é instituições ou associações ou empresas de eventos ou o que seja, que fazem isso para tudo. A sério? Yep. E cobram-me de caralho. Cobram alguma coisa. Alguma coisinha. Mas a Alguma empresa, coisinha. olha, para as empresas têm a vantagem de não terem de se chatear com isso, terem ali alguém que lhe dá uma solução-chave na mão, têm só de alocar as pessoas, os voluntários, entre aspas, e estou a fazer as aspas com os meus dedos, os voluntários para as atividades, e pronto, não tem muito que se chatear. Mas não é um bocado pernicioso isso? Supostamente não é para fazer dinheiro com essas merdas. É. Quer dizer, é para fazer dinheiro, para lavar um pouco do dinheiro dos impostos. Mas tipo, o objetivo não é fazer dinheiro, é tipo contribuir algo para a sociedade. Mas mesmo assim, alguém que se lembrou. Tudo é comercializável. No limite, tudo é Verdade, comercializável. verdade. Até o CSR. Choca-me um pouco. Não, não me choca, porque tu estás numa sociedade capitalista e nas sociedades capitalistas qualquer coisa, mesmo que seja para welfare, tem de ter É lucro. privatizada também. Tá? Ah. Bem, acho melhor acabarmos isto, não? Porque tu deves ter que ir daqui a 15 minutos. É, tenho de ir buscar a avozinha. Estava a ver aqui uma coluna, um artigo de opinião no Expresso Sim. do Henrique Monteiro, Nem sei quem é o Henrique Monteiro. É pá, ali, estás a ver aqueles. Estás a ver o Clint Eastwood, mas em português. É tipo isso. É aquele gajo ultraconservador. Sim, que basicamente está a falar da recente razia dos atores acusados de assédio sexual. Ah, sim. Pronto. Há aqui uma coisa muito engraçada que é. Isto é muito relativo culturalmente. Será que o facto de há 30 anos ou 40 anos atrás ser socialmente aceitável um gajo mandar uns piropos a uma senhora mais jeitosa, fazer-se a ela, dar-lhe uma palmada no rabo e não sei o quê, que isso era socialmente aceitável? Será, esses crimes não prescrevem? Aparentemente não, porque agora vivemos num mundo em que esses crimes não prescrevem e, pelo contrário, são reciclados. São crimes reciclados. Sim, epá, é que faz-me uma confusão começar agora a vir tudo e mais alguma coisa ao de cima de coisas que encontraram, pá, que aconteceram há anos e anos e anos e anos atrás, em que na altura foi visto como perfeitamente normal, mas hoje, ah, pera lá, reinterpretando a situação à minha maneira e há uns anos atrás, isto foi assédio. Eu acho essa história dos assédios muito, muito perniciosa. Eu acho uma caça às bruxas. É assim, se as pessoas são culpadas, julguem-nos. Agora não venham com assuntos de há 30 anos atrás, que aconteceu isto há 30 anos atrás, porque eu pessoalmente acho que, de uma certa maneira, também é uma chamada de atenção. As pessoas reciclam-se na narrativa das notícias com esta história. E, por exemplo, a Sim. história da Dylan Farrell, que foi a última, foi os últimos foi Dylan Farrell com o Woody Allen, foi o Aziz Ansari Sim. Sim. com uma essa então do Aziz Ansari é uma cena ridícula. Tipo, foi ele que mal interpretou, ele pediu desculpa, mas pronto, a pessoa que sofreu este tipo de, entre aspas, abuso, sentiu a necessidade de o transmitir, desgraçar a vida de um ator, mesmo se ele tinha pedido desculpa na altura. Sim. E sobretudo, essa história é ridícula. A história do, como é que ele se chama? Franco? James Franco? Bah, ele, não sei, essa não li muito, mas a Dylan Farrell, ela diz que foi abusada quando era uma criança. Passado 30 anos, ou 20 anos, ou 25 anos, porque agora há uma nova relevância, há uma nova sensibilidade para este assunto, volta-se a falar e de repente toda a gente é contra o Woody Allen, é contra o que ele faz, contra as obras dele. Nunca mais vou trabalhar com ele. Mas estes 25 anos que se passaram, porque é que ninguém disse nada? Então, Sim. ridículo, Pá, ridículo. é a mesma coisa que o Louis CK, mas o outro também, o Cosby. Ah, o Cosby, outro. Mas pronto, esse foi condenado. Sim, Esse. esse era predador. Esse era Sim. predador mesmo. Esse é uma pessoa que efetivamente é culpada de Sim, algo. mas o Louis CK, ele teve a decência de perguntar às pessoas e às mulheres se importavam que. Que ele se masturbasse à frente dele. Tens de ver a cena do Chapéu. Eu vi, já vi, já vi. Já viste? Já vi, é genial. É genial. Está genial, Sim, está então a genial. parte do Harvey Weinstein. Sim. É, olha para a cara dele e foi a única pessoa que eu vi. É, he rapes. Não tem outra hipótese. Mas eu gostei mais quando ele diz: alguém que se masturbou na tua cara e impediu-te de chegares ao teu sonho. É porque não era mesmo o teu sonho. Tá muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Tipo chapéu, O chapéu. chapéu e chapéu. O chapéu é o melhor. Chapéu ou chapéu. Tu viste uma. Como é que se chama aquilo? Pá, o Comedy Jam, como é que se chama aquela cena? Não. Ah pá, era um programa. Def Comedy Jam, que era um programa que era apresentado Já pelo. ouvi falar, mas acho que nunca vi. Era apresentado pelo. Chapéu? Não. Era apresentado pelo Martin Lawrence e basicamente Espera aí, deixa eu ver quem é o Martin foi Lawrence. um programa de televisão que fez com que vários comediantes negros, principalmente negros, Ah, sim, já estou a ver quem é. chegassem à ribalta e tivessem tempo de atender e não sei o quê. Então eles fizeram o Def Comedy Jam 25 para celebrar o 25º aniversário do Def Comedy Jam. O programa isto está no Netflix, é uma merda, é horrível, aquilo é horrível. Basicamente são os comediantes que na altura eram novos, neste momento já são Vejo. velhos, gajos cheios de dinheiro que já perderam completamente o senso de ser um negro pobre, que era aquilo que lhes dava a graça na altura. E está mal, é mal. A cena mais fixe de todas é um skit completamente não escrito, em que o Chapéu vai fazer apresenta um separador com outro gajo, com um comediante também negro, não me lembro do nome dele, e que basicamente fecha a sua frase a dizer que isto foi mostrar à América o que é ser um negro neste país. E depois isto é um separador, e depois entra um vídeo. E entre o Chapéu dizer esta frase e começar o vídeo, o DJ começa a tocar uma música bué alegre, Sim, completamente dissonante é com o com peso aquele que. da coisa. Então o Chapéu caga-se a rir e começa a fazer aí, tem para aí uns 5, 10 minutos de piadas. Que foram as coisas mais engraçadas, ele a dizer coisas do género: ah, nunca gostei de telepontos porque nunca soube ler, sempre tive ensino público americano, Cara, sim. preparem-se para o public school reading level, etc, etc. Pá, foi das cenas mais fixes. E o gajo, pronto, o gajo estava bêbado, já tinha bebido muito. Ao fumado. Não, ele disse que tinha Ah, porque. bebido. Ah, é? Porque eu acho que o Chapéu, acho que é das poucas pessoas. Poucos comediantes ou pessoas públicas que é muçulmano, sabias? Ah, é? Chapéu é muçulmano, yeah. Não fazia ideia. Convertido, que é o pior. Não Que é o fazia ideia. pior. Sim. Yeah. Sim. O outro dia, já não me lembro onde é que eu vi isto. O outro dia ouvi alguém dizer que esta coisa da islamização do Ocidente e da integração de refugiados islâmicos e de imigrantes de países islâmicos é uma característica da disseminação do Islão. Ou seja, se tu vires os países islâmicos hoje em dia, ao início tinham minorias islâmicas, minorias essas que chegaram a uma posição de poder e que, entretanto, monopolizaram o credo e a religião oficial desse país. Seja, por exemplo, o Sim, Egito. O Egito sim. não era islâmico. Pois não, Pérsia. tinha um panteísmo Sim. completamente diferente. A Pérsia, ou seja, o Irão, não era islâmico. Não. É engraçado, ou seja. Basicamente, o sonho do Daesh não é execuível, mas não como eles querem fazer. O Daesh é uma espécie de millennial muçulmano. Coitado do Daesh. Eu acho que eles agora já não têm muitas hipóteses, na verdade. O problema deles é que eles foram demasiado longe. Eles deviam, tipo, quiseram demasiado. Sim. Deviam ter sido mais modestos. Agora, hoje em dia, pronto. Podiam ter feito Kickstarter, podiam ter lançado campanhas no Kickstarter, coisas mais modernas Sim, para sim. mais a longo prazo. Tipo, daqui a 3 anos queremos conquistar toda a Baía do Mediterrâneo. Suportem a Assim. nossa causa. Está aqui Com o nosso um business vídeo. plan. O problema de todos estes grupos, tipo Al-Qaeda ou Daesh, ou não sei, outros, ou por exemplo o IRA, é terem mau public relations. Eles, se Sim. tivessem um publicist que os pusessem nos melhores talk shows e nos melhores. Tipo, criassem uma página no YouTube, uma conta no Twitter, e tipo, onde eles pudessem disseminar esse ódio de uma outra maneira, talvez as coisas fossem diferentes. Sim, com certeza que sim. Pá, Iriam ter uma. eles que aprendam com o Philip Morris. Sim. Muito bom. Olha, vou Bem, ter de ir. pá. Fred, Tá? um bom resto de domingo e foi um prazer ter contigo. Também. Vá, um abraço, pá. Vá, um abraço para ti, Tchau, tchau. até já.